Dia 13 de abril, sábado, na Via Show. Aniversário do DJ Josias, o espetacular da saudade. Início, 20 horas, e ninguém paga até as 22 horas. Cerveja 3 por R$10 até as 22 horas. Ingresso R$10 a festa toda. E carteirinhas de todas as aparelhagens liberadas até a meia-noite. Você não é louco de ficar de fora dessa. DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará. O DJ que deu o seu alô para todo o Brasil. Vamos começar a CW Show! DJ Tom! Eu fiz de tudo para não te perder. Eu fiz de tudo para não me deixar. Mas a vitória foi de outro qualquer. Teu ideal foi me abandonar. Tão só. E aí? Sem o teu carinho, a lembrar sozinho todo o nosso amor. Meu amigo vaqueiro Léo. Tão só. E a moça bonita. Pela noite escura. Cheio de amargura, a chorar. DJ Tom Máximo. Minha dor, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Olha só, deixa eu dar o papo aí. E tá chegando o forrozão aí dos casados. Lá no Tá Certeu, dia 23 de junho, organização do Fábio. E ele está aqui com a gente, curtindo a carroça. E amigo Henrique, e o seu grande amor, curtindo a carroça, junto aí com o Pedrão e a Nete, curtindo a luxuosa. Só na mana. Meus dias felizes aí, chegaram ao fim. Abraço, garoto. Perdi para sempre o amor que sonhei. Agora, João, é toda tua. Quisera fugir desta amarga lembrança. Quisera esquecer que um dia eu te amei. E ela está na área. Tão só, sem teu carinho, a lembrar sozinho todo o nosso amor. Meu amigo Luiz Olimpeza. Tão só, só na mania escura, cheio de amargura. DJ Superação em aparelhagem. A carroça da saudade. A emoção de uma magnífica viagem ao mundo das recordações. A gente recorda. Tom Máximo, toca mais uma. Para A Carroça da Saudade. Aquele amor que vivemos ficou no passado, mas a verdade é que ainda te amo demais. Bem que eu tentei esquecer o seu beijo molhado. DJ Camelo tá na área. Mas eu jamais consegui ao beijar outro alguém. E aí, Camatá? Se você passa ao meu lado, nem fala comigo. E me olha sem me ver. Meu coração desprezado começa a sofrer. E amiga Tia Franci? Se você passa ao meu lado. Lá na Tia Franci você encontra tacacá, vatapá, sopa, churrasco. Doer. Arroz com charque, galinha e marisco. Não quero te esquecer. Só passar por lá. Porque a vida me fez sofrer essa desilusão. Porque a vida me deu você. Por quê? Por quê? Foi pra depois te levar assim pros braços de outro alguém. A vida sabe que sem você não sou ninguém. Aquele amor que vivemos ficou no passado. Mas a verdade é que ainda te amo demais. Bem que eu tentei esquecer o seu beijo molhado. Mas eu jamais consegui ao beijar outro alguém. Se você passa ao meu lado e me olha sem me ver, meu coração desprezado começa a sofrer. Se você passa ao meu lado, sinto o coração doer. Meu coração machucado não quer te esquecer. Porque a vida me fez sofrer essa desilusão. Porque a vida me deu você. Por quê? Por quê? Minha amiga Beth, motora de luxo, tá na área. Pra depois te levar assim pros braços de outro alguém. As músicas que no passado foram sucesso e hoje pura recordação. Não sou ninguém. Só pra recordar. Por qualquer caminho, procurando um amor encontrar. Vou pela vida sem nada nas mãos e só levo comigo ilusões. Meu amigo Léo, e vontade. Você aqui com a gente, um grande segurança. Um abraço pra você, garoto. Uou! Sou esperança, Welder. Um amor perdido. A certeza de alguém já vivi. Meu amigo grandalhão Daniel tá na área. Gosta de quem quer. Junto com meu parceiro De Souza. Sabe na manha, lá de Santa Isabel. Encontrar um amor verdadeiro. E o Johnny, o vampiro da carroça. E a mim por inteiro. É, meu irmão. E só fique porque. O cara não tem dinheiro, só tem o que pra dar. Não tenho dinheiro, nem nada pra dar. Só tenho carinho e amor para amar. Eu sou assim mesmo, que posso fazer? Se você me ama, vai ter que entender. Não tenho dinheiro, nem nada pra dar. Só tenho carinho e amor para amar. DJ Anderson, ele e o Jacó. Sou assim mesmo, que posso fazer? Se você me ama, vai ter que entender. esperança de um amor perdido, a certeza de alguém já vivido, que só gosta de quem quer gostar. Quero encontrar um amor verdadeiro, que se entregue a mim por inteiro e só fique por querer ficar. Não tenho dinheiro nem nada pra dar, só tenho carinho e amor para amar. Eu sou assim mesmo, o que posso fazer? Se você me ama, vai ter que entender. Minha amiga Cíntia, só tenho dinheiro, olha a Rica, nem nada pra dar. Aí, Rica, só tenho carinho e amor para amar. Eu sou assim mesmo, aí, o que posso toca fazer? Mais uma, se você me ama, vai ter que entender. Doido. Olha que eu parei de beber de novo, mas já me deu vontade de tomar uma. Minha vida é triste, lembranças do passado ferem o meu coração. DJ Tom, sempre machucando, saudade vai entrando, me trazendo solidão. E aí, Nádia? Saio com meu carro perdido na cidade e rodo, rodo por aí. Enquanto no meu toca-fita nossa música de amor explode tão bonita. Enquanto no meu toca-fita nossa música de amor explode tão bonita. Meu amigo poeta, aqui com a gente, aí Alexandre, aí Marcelo, fotógrafo, dá um chega ali com Pantera. Dois apaixonados, cheios de esperança, eu, você, você e eu. Foram tantos sonhos, loucuras, fantasias, como posso esquecer? Beijos e abraços, meu irmão, só minha, mas veio um dia triste adeus. Cada um foi pro seu lado, mas a música ficou pra recordar nosso passado. Ela que é do fã-clube do Toninho, né? Foi pro seu lado, mas a música ficou pra recordar nosso passado. Não te esqueças de o casal ioiô, que quem mais amou fui eu. E a amiga Ana Maria lá do Pitos Lanche tá na área. Aí, Ana! Bonito que não volta mais, onde a gente sonhava e se entregava cada vez mais. Essa música lembra detalhes de um lindo caso de amor. Ela ficou na memória. Alô! Vai comigo por suportar, olhar mais uma vez o seu retrato. Saudade? Eu não precisaria me importar com o quadro na parede do meu quarto. Ao longe uma vitrola vai cantando os versos de um poema de amor que se acabou. Meu amigo João do Pé de Feijão, a companhia aí do Silva da Marambaia. Aí, Silva! Máximo. Aí, Fabi! Faço o que posso pra esquecer. Toda a galera do Carroça é festa. Também já fui o... Te abro aqui só na mana. Pelos seus caprichos de mulher. Chegou o Dinho. Que sempre teve alguém apaixonado. Eu não passei de nada pra você. E aí, grandalhão, bora ver. Igual a tantos que você mentia. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. E homem que sofre pela mulher errada, né, rapaz? Até o quadro ele mandou fazer e colocou na parede da casa dele. Eu não passei de nada pra você, igual a tantos. Deus que você mentia. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. Eu não passei de nada pra você, igual a tantos que você mentia. O quadro da parede eu vou tirar DJ pra não mais sofrer. Boom. Toca mais uma! Leviana, esqueceu que um dia disse que me queria. E agora estou só, mas já sei muito bem quem tu és. DJ Tom. Leviana, tudo tem o seu. E o seu vai chegar. Meu amigo Hudson, o presidente aí das Nájias. Você é. Será que não se apanha ser tão leviana? Será que não se apanha ser tão leviana? Você é leviana, sempre será leviana. Sou um bobo a mais entre tantos que há por aí. Rapaz, ainda vou ver muita coisa nessa carroça. E o chão aí da comitiva Soledade, sempre aqui. Será que não se acanha ser tão São gigante. Dá um chega aqui com o babuíno. Você é leviana, sempre será leviana. Sou um bobo a mais entre tantos que há por aí. Será que não se acanha ser tão leviana? Será que não se acanha ser tão leviana? Só pra recordar. Não, não vá embora. Não maltrate mais meu coração. E eu? Eu não suportaria. É que o grandalhão já foi pro salão. Lhe perder de novo, doce paixão. E aí, Fabi, pra cima, menina! Não, não vá embora. Não maltrate mais meu coração. Eu não suportaria lhe perder de novo, doce paixão. Suportarei ficar longe de você. Oi. Já sofri demais. Minha amiga Rose, cansei de dos potentes, estamos aqui. Meu amigo Wellington, você foi, também está aqui comigo. Eu um abraço do Tom também. Você, claro, filho, é você. Passos, vou pegar no pé. Vou fazer de tudo pra não lhe perder. Vou fazer de já tem CD do, do maestro na mão do maluquinho. Você pode até achar que não é certo, mas eu vou ficar sempre ouvido aberto. Tem alguém querendo lhe tirar de mim. Não vacila. Se eu vacilar, olha o fura-olho. Fico sem você. Não vou. Uziel da área, meu irmão. Pra não lhe perder. Saudade de você, Uziel. Não vou dar bobeira. Da polícia rodoviária. Para Uziel. Não vai embora. Não maltrate mais meu coração. E aí, De Souza? Espetou De Souza, né? Não. Desculpa aí. Daria. Alô! Doce paixão. Me perder de novo. Me queres como amigo, te quero tanto. Não sou capaz de suportar, te quero tanto. Acorda e vem comigo, enxugo o pranto. Meu manto te liberta desse medo, me faz teu segredo, eu te faço sonhar. É tão fácil ser feliz se encontrar. E aí, barbudo? Não se perca pelas ruas, ruas vazias sem nada pra dar. Siga o velho ditado que diz: ser feliz é saber se entregar. Te quero, amiga, pra ser teu escravo e senhor. Te quero, amiga, te quero, amante e amor. E aí, Vanderlei? Te quero, amiga, pra ser teu escravo e senhor. Hoje é aniversário aí do Anderson da Prefeitura. Te quero, amiga, te quero, amante e amor. E a galera lá da Terra Firme estão aqui, ó. Lá do setor. Eu sou o teu caminho. Pra que espanto? Se tenho tudo pra te dar, te quero tanto. Acorda e vem comigo. Enxugo o pranto. Meu mano, e o casal ioiô. Me liberta desse medo, me faz teu segredo, eu te faço sonhar. É tão fácil ser feliz. E aí, Madeirito? Se encontrar. Não se perca. Já já eu esquento. Ruas, ruas vazias sem nada pra dar. Siga o velho ditado que diz: ser feliz é saber se entregar. Te quero, amiga, pra ser teu escravo e senhor. Seu pai é dona Nina. Te quero, amiga, te quero, amante e amor. Aí, DJ Tu, toca mais uma na carroça. Luxuosa Carroça da Saudade. E aí, meu amor? Amor, eu hoje lembrei muito de você. Por isso vim aqui pra lhe dizer: Lúcio Cedês, desta saudade louca. E aí? Beijar a tua boca e te ver. Vamos nessa! Amor, agora que te vi, senti firmeza. E nesse teu olhar tenho certeza que você me ama, que meu coração reclama, meu amor. E aí, Lessa? brigas foram brigas, passado foi passado. Venha ficar ao meu lado, amigo Dinho, sentindo Sona Mania no teu ombro. E a equipe cai da brecha, né? É verdade. Aí, Marcelo. Lembrei muito de você, por isso vim aqui pra lhe dizer desta saudade louca de beijar a tua boca e de te ver. Amor, agora que te vi senti firmeza, e nesse teu olhar tenho certeza que você me ama, que meu coração reclama, meu amor. Brigas foram brigas, passado foi passado. Venha ficar ao meu lado, sentindo os lábios teus, no teu ombro encontrar a paz. Alô! E aí, Silva? Conta pra mim! Uma cigana leu a minha mão e disse que viu no meu futuro amores fracassados, muitos momentos tristes. Meu amigo Piau, desejo, ele é seu grande amor. Terei, até um dia encontrar a mulher que eu sonhei, mas ela havia uma pessoa. E aí, Jefferson? Que mudaria a minha vida. É um pauzinho. Hoje eu senti cigana, e o teu amor. Manda um grande abraço ao Mortadela, meu parceiro. Minha querida. Momentos tristes, desilusões terei, até um dia encontrar a mulher que eu sonhei. Mas ela disse ainda que havia uma pessoa que mudaria minha vida. Eu sei. e a saudade. Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri. Quando eu mais precisava do teu amor, quando eu mais precisava do teu calor, você não entendeu a minha paixão. Cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém, me procura e diz ser meu bem. Só pra recordar, eu já te esqueci. O quê? Eu já sou feliz com aquele amor que eu nunca quis. Quarta-feira, aniversário do Vero Peso. E quem toca é a carroça da saudade no meio do piju. Tá vendo, Marquinhos Belém? Eu vou tentar esquecer. Começando 6 da manhã. Aquele amor que eu perdi. Pois é, 6 da manhã. Eu vou tentar devolver. E vai até as 18 horas. Eu sofri. Até as 6 da tarde. Quando eu mais precisava do teu amor. Quando eu mais precisava. 4 horas. Do teu o Toninho tá lá. Você tocando aqueles merengue. Minha paixão. Cortou em pedaços meu coração. O horário do DJ já até saiu. De 4 até meio-dia, DJ Toninho. Não te esqueci, eu já sou feliz com aquele amor que eu nunca quis. Perfumado, vai ao encontro dela. E a galera do Cordeiro? Vai dizer só pra ela do meu sofrimento. Tô quase morrendo com saudade dela. Do meu sofrimento, tô quase morrendo com saudade dela. E o bilhete? Bilhete, seja meu amigo e pede pra ela não me esquecer. Confesso que a solidão tá arrebentando meu coração. Se acaso ela tiver um bilhete, não volte nunca mais pra mim. Pra quem mais amar? Ficar aqui e aqui vou me acabar. E bigode de ouro. Pra que mais amar? Vou ficar aqui e aqui só vou me acabar. Só aquela saudade que tu gosta, viu, bigode? Segura! As músicas que no passado foram sucesso e hoje pura recordação. Seja meu amigo e pede pra ela não me esquecer. Confesso que a solidão tá arrebentando o meu coração. Se acaso ela tiver outro bilhete, não volte nunca mais pra mim. Pra que mais amar? Vou ficar aqui e aqui vou me acabar. DJ Tom Máximo, com ele a saudade é assim. Ficar aqui gostosa. E aqui vou me acabar. Saudade aqui é gostosa. Senhor. Meu grande amor me abandonou. Como vou viver a vida sem saber onde ela anda? Meu amor, minha querida, querida Helena, querida Helena, juraste com ternura me amar eternamente. E aí, Lúcio Cedês? Mas quebrasse a tua jura. Mas mesmo assim te amo. Eu te amo, te amo. Te amo com ternura.

um sentimento estranho que já não tem mais fim. DJ Tom. Só quem amou, só quem sofreu por amor, entende como é triste gostar de alguém assim. E aí, você ama? Eu amo. E aí? Me perdi de amor. Olha, e agora minha vida pertence a você. Diz aí pra ela. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. E ela está na área. Nada nos separar, nem o tempo vai mudar esse amor que eu guardo pra te dar. Meu amigo Magrão, só que também comigo, um abraço. E aí, Jefferson Pop? Tudo mudou. Tudo mudou pra mim. Pensei que fosse um sonho quando te conheci. Eu vou sonhar com você. Pois tudo que eu mais quero é ter você aqui. Eu amo, me perdi de amor. E agora minha vida pertence a você. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Nada vai nos separar, nem o tempo vai mudar esse amor que eu guardo pra te dar. Primeiro dia sem você, fiquei muito bem. Liberdade sem você. Segundo dia sem você, saí com alguém. Ninguém pra controlar a hora que cheguei. Ninguém a perguntar com quem eu falei. E no terceiro dia, meus amigos, eu procurei. Nem lembrava de você. Na Barraca 2 temos aí. E você, o que eu aprontei? Caldo de caranguejo e caldo de feijão. Minha vida, eu quero te ver. Não preciso nunca mais de você. Carroça da Saudade, com o maior e melhor show de saudade do planeta. A Carroça da Saudade. Oh, oh, não fico nem um dia mais aqui sem você. Luiz ele pensa também. Agora um abraço do Tom. Não posso viver sem você. Sem você. E aí, Pablo? Estrela lá no céu. esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz por você. Deixa eu chamar a galera que dia 21 de abril, lá na sede do Retorno, tem a luxuosa Carroça da Saudade. E a galera não pode perder de jeito nenhum. Alô, Santa Isabel! Feliz! Dia 30 estamos chegando aí no Retorno! Chega, muda tudo. É só você dizer que me ama. Faço tudo que você me pede. Eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz com você. Já vai, o dia já vem, e eu tô sozinho esperando meu bem que não vem, que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem, que não vem. Traz mais uma. Dona Mônica e o Henrique. Aí, Henrique, já vai chegar. Bora pra cima. Eu tenho muito medo de chorar. Vai, cara fina. Vai, cara fina. Vai, cara fina. Aí, Josias, olha o cara fina. A noite já vai e o dia já vem, e eu tô sozinho esperando. Cadê aquele olhar sedutor, cara fina? Cadê o olhar? Cadê o olhar sedutor? Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem, que não vem. E aí, Tamatá? Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. Aniversário do Anderson da Prefeitura. É DJ. Você vê tudo que podia de você. Acreditou em todas as promessas de amor. Agora ela diz que vai voltar pro seu velho amor. Eu avistei o culpado Paulinho lá atrás. Se não amar, maltratou. Eu não sei se essa vaca aí fez alguma coisa pra ele, pra ele ficar longe dela. Eu acho que ela não deu aquele leite que ele gosta. É verdade. Ô, Moisés, Thiago, eu até falhou o microfone. É doido. Saber o que eu faria em seu lugar. Já vai sucesso pop. Eu vou dizer. Hoje ele tá paisando. Que chorar. Eu quebraria ela no pau pra ela aprender. Essa foto aí é velha. Pela falta de forma. Coloca a realidade. Pra deixar você. O que mais ela quer? Não sei o que pode ser. Te aconselho. Ainda tão pura, querendo me amar. Ganhei os seus beijos, cheios de desejos. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. E em seus olhos eu vi acender-se. Dom Máximo. Uma chama ardente. O seu corpo quente. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Quando abracei, senti estremecer. Dom Máximo. Dom Máximo. Oi, Anderson. Olha, fecha, não sei que hora vai. A gente vai levando. Linda. Como a. Olha o charme. Deus. Ela me olhava sem GPS. Falar. Já já os parabéns do Anderson. Ouviu, Josias? Uma noite é contigo. Pura, ainda tão pura, querendo me amar. Ontem tu largou teu compadre. Ganhei os seus beijos. Pois é, quase que uma pane da mulher. Cheios de desejos. Em seus olhos eu vi acender-se uma chama ardente e o seu corpo quente. Quando abracei, senti estremecer. Apagar. Eu te amo e tu me ama. Sei que o nosso amor nunca vai ter fim. 1, 2, 3. Cada dia que se passa, e aí? Seu amor aumenta sem poder parar. Não vou nem falar. Quando estou perto de ti, minha vontade é de cansar. Eu te amo. Está na área. Eu te quero. Eu também te quero. Bora, Fabi! Vou tocar uma música pra Fabi aqui, hein? Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Quando estou perto de ti, minha vontade é de cantar. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Eu também te quero. Eu te amo. Aí a Paula, gerente lá do ambiente, que é na área. Aí, Fabi! Te quero. É